está no ar mais uma vez. Muqueca de Siri, Trio Brazuca, de Itamar Assunção, Assim Naná Ensina, Viva Naná Vasconcelos. 2 horas de programa hoje. Assim a coxichina toca a percussão cantar. É sim, com medicina, assim nanana, assim, assim, ensina sem pretensão de ensinar. É sim, assim naná, ensina assim, assim a coxichina toca a percussão cantar. É sim, com medicina, assim nanana, assim, assim, ensina sem pretensão de ensinar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. É sim, assim naná, ensina assim, assim a coxichina toca a percussão cantar. É sim, com medicina, assim naná, assim, assim, ensina sem pretensão de ensinar. É sim, assim naná, ensina assim, assim a coxichina toca a percussão cantar. É sim, com medicina, assim naná, assim, assim, ensina sem pretensão de ensinar. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, coxichina toca a percussão cantar. É sim, com medicina, assim, nanana, assim, assim, ensina sem pretensão de ensinar. Assim, nanana, ensina, assim, assim, a coxichina toca a percussão cantar. Sim, com medicina, assim, nanana, assim, assim, ensina sem pretensão de ensinar. Coxichina toca a percussão cantar. É sina. Com medicina, assim, nananana, sina, assim, ensina sem pretensão de ensinar. É sina. Toca a percussão cantar. É sina. Com medicina, assim, nananana, sina, assim, ensina sem pretensão de ensinar. Queca de Siri no ar. Agora é Ana Rato interpretando Arnaldo Antunes. O seu olhar. @ Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e Q-U. Um abraço pro Johnny Garcia, sintonizado em Barcelona. Viva Rádio Bronca. Mari, Vivian, valeu. Estreando no Muqueca, Lorena Nunes, Processamba. Um abraço pro Dudu do Barraco, 3 anos, festa sábado aqui na rádio de tarde. Canta no de ver meu samba em teu samba. Ai, ai. Salve pro Tico, pra Marlene, Parque São Jorge. Eu vou cantar pra você. Eu vou cantar pra você. Eu vou cantar pra você. Zuco 103. Chuva. Você está ouvindo a Rádio Comunitária Campes. Esse é o Muqueca de Siri, toda quinta, 7 da noite, ao vivo no Aqui Estúdio. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. Hoje o Cariri muda de lugar. Onde foi a chuva? Que tava em São Paulo, foi pra Altuma. Que Deus nos ajuda. Olha o Cariri seco a se alastrar. Onde foi a chuva? Deserto vermelho, Madagascar. Logo ali na curva, de repente é água pra te matar. Na festa de vinho, é como um sertão que vai virar mar. Será que é destino? O índio morreu de tanto lutar. A terra ainda sangra, cê pede a Jesus pra te iluminar. Mas mata a Amazônia aí. E se eu te pagar? Que é ouvinte do programa, com certeza já viu o nosso vídeo no Instagram, feito por um drone. Esse drone foi cedido por um amigo fotógrafo, queridão Felipe Miyamoto. E esse drone foi batido, colidiu. E o Felipe tá passando o chapéu para juntar 2K. Que é o conserto do drone. Aí quem quiser e puder contribuir com moedas, com centavos, com qualquer bozos, é Felipe, felipe@gmail.com. Quem quiser conhecer o trabalho dele, lá no Instagram tem o vídeo do Muqueca, feito por ele e seu maravilhoso drone. Felipe Miyamoto, o mago do drone, pede sua ajuda para voltar a voar. As mulheres negras, eu só quero um xodó. E na sequência vamos ouvir Benegão com Karina Burr. Versão para uma música de Sá Rodrigues e Guarabira. Vai para meu neto Benjamin. Nada em

Lorena Nunes, Processambar, Zuco 103, Chuva, Os Mulheres Negras, André Abujanra e Maurício Pereira, Eu Só Quero um Xodó, aí do projeto Clube Versão, Benegão, Bernardo Negron e Karina Burr, Mestre Jonas. Fechamos o quartinho com Baiana System e Cássia Heller, O Segundo Sol, de Nando Reis. No fundo, a versão para karaokê de Cão Farejador, Seu Pereira e Coletivo 401, Paraíba. Você está sintonizado no Muqueca de Siri, Rebelde, desde 2006. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca é com U e Q-U. Eu sou o Siri, vulgo Conrad Rose, pai de Bernardo, vô de Benjamin. E desde 2006, comando essa carrapeta inusitada. Abri o segundo quarto do programa com Emicida e Orquestra Contemporânea de Olinda, Roda. Depois ainda tem Jussara Silveira, Alceu Valença com Geraldo Azevedo, Tom Zé. Uma versão doida para aquele abraço. Tem bastante coisa, tem Anitta, tem Gretchen. Pô, tem coisa pra caralho hoje. Um abraço pra galera do Barraco. Toda terça tem rap na Rádio Comunitária Campeche, 8 da noite. E no sábado agora, dia 14 do 5 de 2022. Quem tá ouvindo ao vivo, ainda dá tempo de cair aqui na rádio pra festa de 3 anos de programa. Travessa Iracema das Chagas Nunes, das Chagas Pires. Número 80, Campeche. RadioCampeche.com.br, 22 anos de múltiplas vozes. Chega de blá blá blá. Atenção, na roda que eu te fiz, quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei, eu tiro os outros por mim. Quando almoço não janto e quando canto é assim. Agora vou divertir, agora vou começar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir quem não quiser escutar. Tem dinheiro no mundo, quanto mais tem, quer ganhar. E a gente que não tem nada, fica pior do que está. Seu moço tenha vergonha, acabe a descaração. Deixa o dinheiro do pobre e roube outro ladrão. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir. Se morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu. Quero ver quem separa o pó do rico do meu. Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver. Quem quer ser mais do que é, um dia há de sofrer. Din, din, é dor, alegria, hoje, algum dia, Zé, sempre é. Ergue o flagelo, cede o castelo e escoa, o teu paraíso voa, voa. O tempo é

Agora o seu Valença com Geraldo Azevedo, Papagaio do Futuro e Coco. Coco das Serras. Estou contado no futuro indicativo, já não corro mais perigo, nada tenho a declarar. Termo de vidro, costura da parafuso, papagaio do futuro, do para-raio, lua. Eu fumo e tuço, é fumaça de gasolina, olha que eu fumo e tuço. Eu fumo e tuço, é fumaça de gasolina, olha que eu fumo e tuço, é fumaça de gasolina. Estou contado no futuro indicativo, já não corro mais perigo, nada tenho a declarar. Terno de vidro, costura da parafuso, papagaio do futuro, do para-raio, lua. Eu fumo e tuço, é fumaça de gasolina, olha que eu fumo e tuço, é fumaça de gasolina. Eu fumo e tuço, é fumaça de gasolina, olha que eu fumo e tuço, é fumaça de gasolina. Quem sabe, sabe, quem não sabe, sobra. Cobra caminho sem ter direção. Sabe a cabra da papa do bode. Ave a voz, sem ser avião. Você ser avião. A ave a voz, sem ser avião. Você ser avião. Quem sabe, sabe, quem não sabe, sobra. Cobra caminho sem ter direção. Sabe a cabra da papa do bode. Ave a voz, sem ser avião. Você ser avião. Você ser avião. Você ser avião. Você ser avião. Você ser avião. Seu, cadê você, rapaz? Você se esqueceu, rapaz? Vem cantar comigo aqui. A gente já cantou essa música com o Jacques do Padeiro. Agora só nós dois. Cadê você? Jardelim, Tom Zé, o Gotô. Muqueca de Siri. Rádio Comunitária Campeche. André, Providência, Irará, Lombardy, Sorocaba, Batista, Maquete, Sertão de Nova York. Ogodô, Ogodô, Ogodô, Ogodô, Ogodô, está ouvindo a carrapeta mais inusitada das galáxias. Prêmio APCA 2007, Prêmio Aldir Blanc 2020. Este é o Muqueca de Siri, Rebelde, desde 2006. Forró in the Dark. Esse Brazilian som Girl. Vai para Luiz Gonzaga, Bob Marley, Jackson do Pandeiro e o grande mestre Gilberto Gil. E Angelique Joe. Aquele abraço. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a música, comandando a massa. E continua dando as voltas no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha. fevereiro e março. Alô, alô, Royal Lens. Alô, torcida do Flamengo. Chacrinha continua balançando a pança. E buzina tua música manda pra massa. E continua dando a rosa no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Alô, moça da favela. Todo mundo da fronteira. Aqui na Rádio Comunitária Compeste. 11 da manhã de domingo tem o repeteco do programa. Só. Segundo quartinho do programa, Emicida com orquestra contemporânea de Olinda, Roda e Jussara Silveira com Zé Miguel Wisnik, Baião de Quatro Toques. Bem-vinda, presbiopia, deixa eu colocar meus óculos. Alceu Valença com Geraldo Azevedo. Papagaio do Futuro e Coco das Serras. Javelin com Tom Zé. De Tom Zé, o Godô, música que tem várias versões. Forró in the Dark, Brazilian Girls, and Angelique. Kidjo, aquele abraço, Gilberto Gil. No fundo, estamos ouvindo a versão de DJ Patife para Águas de Março, com a voz de Fernanda Porto. Ei, chama o Queca de Siri, que vai lá toda quinta, 7 da noite, com o estúdio aberto, com o Eco Estúdio aberto, feito de tijolos queimados no fundo do estúdio. 19h, toda quinta, tem Moqueca de Siri aqui na Rádio Campeche. Só colar e ver como é que funciona uma rádio comunitária autêntica, feita por múltiplas vozes, sem patrão, sem bispo. Você pode se associar à Rádio Campeche, basta morar nas redondezas ou ter afeto. Tem tudo lá no nosso sítio, radiocampeche.com.br. No Instagram é @radiocomunitariacampeche. Tem como comprar a camiseta da rádio, como se filiar para inserir playlists na nossa programação musical. E até se você tem uma ideia, tem vontade de fazer um programa de rádio, é por aqui o caminho. Vou ficar mais uma hora com vocês ainda. Aí pra quem tá na FM, entra a Voz do Brasil, aquele proselitismo babaca. Pra quem tá na internet, continua a programação da Rádio Campeche. Valeu! Antes disso, tem mais uma hora de Moqueca de Siri. Vamos começar com Jorge do Peixe e vamos acabar com Gretchen. Vai vendo. Tem o Soró. Tem o Sem Chance. Maior galera global. Orquestra Jabacara. Anitta. Tem de tudo, pô. Começando com a Cássia Amarela. @moquecasiri. Moqueca é com U e Q. U. Aquela Cássia Amarela que a minha casa tem, aquela casa direita que é tão justa e perfeita, onde eu me sinto tão bem. Sou um feliz operário, onde o aumento de salário não tem luta nem discórdia. Ali o mal é submerso e o grande arquiteto do universo é harmonia, concórdia. É harmonia, concórdia. Aquela Cássia Amarela que a minha casa tem, aquela casa direita que é tão justa e perfeita, onde eu me sinto tão bem. Sou um feliz operário, onde o aumento de salário não tem luta nem discórdia. Ali o mal é submerso e o grande arquiteto do universo é harmonia, é concórdia.

o raio nos parta em perfeito juízo. Quem sou eu, quem é você? No jogo do bicho, na hora do atrito a gente vai saber. Quem sou eu, quem é você? No jogo do bicho. Avestruz, águia, burro, borboleta, cachorro, cabra, carneiro, camelo, cobra, coelho, cavalo, elefante, galo, gato, jacaré, leão, macaco, porco, pavão, peru, touro, tigre, urso, veado, vaca. Agora vamos homenagear Soró, Arnaldo, Rodrigues. Tá sabendo? Luiz Legal. Miranda. Luiz Miranda. Mas Gero Camilo. O Sem Chance. O medo. A angústia. Urubu. O sufoco. A neurose. Tá com raiva do boi. A poluição. Os juros. O fim. Nada de novo. De novo mesmo a gente só tem os 7 pecados industriais. Diga, Gerinho, vá. Oi? Diga aí. Diga que eu vou com você. Diga, Oxe, vai. Tá, vamos todos. Diga aí. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O mosquito é engolido pelo sapo, o sapo a cobra lhe devora, mas o urubu não pode devorar o boi. Todo dia chora, todo dia chora. Mas o urubu não pode devorar o boi. Todo dia chora, todo dia chora. O norte. A morte. A falta de sorte. Eu tô vivo, tá sabendo? Hein, tão sabendo? Eu tô vivo. Eu vivo. Eu vivo sem norte. Eu vivo sem sorte. Eu vivo. Eu vivo, Luizinho. Bebe. Hein, Toninho? Bebe. Eu não vivo. Bebe. Aí, olha. Aí a gente encontra um caba na rua e pergunta, tudo bem? E ele olha pra gente e diz, tudo bem. Não é um barato? É um barato, Gerinho. Não é um barato? É, é um barato, Toninho. É... Ei, é um barato. Vá, Toninho, vá, vá. O povo tá com raiva do povo. Mas eu sei que ele tem razão. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O caminhão quer engolir a socorro. Socorro pega o peixe e dá um fora. Mas o urubu não pode demorar o boi. Todo dia chora, todo dia chora. Mas o urubu não pode demorar o boi. Todo dia chora, todo dia chora. Nada a dizer. Nada. O que tem a fazer? O que tem a fazer tudo, né? Ou quase tudo. Oi! Nossa Senhora! Olha aí, rapaziada, negócio é o seguinte, sabe como é que é? Vai rolar um som de embolada? E eu quero que todo mundo prestigie, moro? Aí já tá rolando, vai rolar esse, depois rola outro. É, bonito! Vamos lá! Bebe, não pago no bato, balaco, baco. Foi um Deus, foi o baco que pagou pra eu beber. Gosto do gosto desse tal de tira-gosto. Guarde um pedaço pra mim que eu tô disposto pra comer. E o bar do Belinho tá lotado. E um bebum bebe cana no balcão. Vai do goró aí, goró. E tá rolando um som de embolada. É Vicente Nilzinho no salão. Lá no salão. Bebe, não pago no bato, balaco, baco. Foi um Deus, foi o baco que pagou pra eu beber. Gosto do gosto desse tal de tira-gosto. E guarde um pedaço pra mim que eu tô disposto pra comer. Tataru bola, tataru também com a sola na bola. Do mundo inteiro na bola você não dá. Sou esquentado e não monte no meu cangote. Se monta, leva chicote, morre doido de apanhar. Taratata, eu sou irmão Bilu do Gero que abri um cemitério com a ponta do seu punhar. Você não dá, não dá, você não vê, não viu. Quando o macaco subiu fazendo pelo sinal. Bebe, não pago, não pago, balaco, baco. E foi um Deus, foi o baco que pagou pra eu beber, pra eu beber. E desse tal de tira gosto, guarde um pedaço pra mim que eu tô disposto pra comer. Se eu der um tombo, se eu der outra serra vira, cai dentro da mancambira, eu corro mais do que brear. Eu dou um pulo e a tamanha ligeireza, eu quebro tamborete, mesa e cadeira de balançar. Quero beber, quero pagar, sem dar vexame, é batata, cebolinha, é macaxeira do Pará. Você precisa ir na fazenda do azeite, onde cabra não dá leite, bode velho da mamá. Bebe, não pago no bato, balaco, baco. Foi um Deus, foi o baco que pagou pra eu beber, pra eu beber. E desse tal de tira gosto, guarde um pedaço pra mim, que eu tô disposto pra comer. E vindo de Serra Talhada, eu passei em Santa Rita e me deram um laço de fita pra eu botar no meu ganzá. Repara mesmo, é meu ganzá lindo. Segura a bola, menina, e lá da madeira pra lá. E vá na casa do ferreiro e pague lá com seu dinheiro e mande fazer um ganzá. Mas diga a ele que não faça ganzá gogo, que eu tô com dor no pescoço e não posso balançar. Bebe, não pago no bar do baraco, baco, baco, foi um dois, o baco que pagou pra eu beber. E desse tal de tiragosto, guarde um pedaço pra mim, que eu tô disposto pra comer. Pra eu comer. E no bato balaco, baco foi um Deus, foi o baco que pagou pra eu beber, pra eu beber. E desse tal de tira gosto e guarda um pedaço pra mim que eu tô disposto pra comer. É no bato balaco, baco, baco foi um Deus, o baco que pagou pra eu beber, pra eu beber. Terceiro quartinho do Muqueca de Siri de hoje. Jorge do Peixe, Acácia Amarela, Otto naquela mesa, Joel Nascimento fez com o pai dele, Jacó do Bandolim, música de 1969, Xênia França, Deixa Eu Dizer, Sabafo, Flávia Coelho com voz Cali, Pai de Santo, Gabriel Muzak com base de Marcelinho da Lua, Decibéis, Black Alien, Coração do Meu Mundo. Bebe, não pago no bar do balaco, baco. Foi um Deus, foi um baco que pagou pra eu beber. Gosto do gosto. Pousada, gosto pedaço, Jogo do Bicho, Gero Bebe, Camilo com Luiz barco, Miranda, um Urubu tá com raiva do boi, Arnaud, Arnaldi, Rodrigues, e o, bar do o Soró, com Embolada, e no fundo e o Léo Pereira também, Bar do Balaco Baco. No fundo, o mesmo coco, a mesma embolada, não é? Tiozinho no salão, lá no salão. Bebe, não pago no bar do balaco, paco, foi um Deus, foi um baco. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Tira gosto e guarda um pedaço pra mim que eu tô disposto pra comer. Se eu der um tombo, se eu der outra serra vira, cai dentro da manga. Toda quinta, ao vivo, no Eco Estúdio da Rádio Comunitária Campeche. Quero beber, quero pagar, sem dar vexame, minha batata, cebolinha, minha macaxeira do Pará. Você precisa ir na fazenda do azeite, onde cabra não dá leite, bode velho da mamá. No último quartinho do programa, vamos começar com Curumim. Depois, Márcia Castro, interpretando mais uma faixa de Gilberto Gil. Uma faixa do ano que eu nasci, 1971. Crazy Pop Rock. exagero que abri um cemitério com a ponta de seu punhado. Você não dá, não dá, você não vê. Viva Arnaldo Rodrigues, subiu, um dos baianos e o novo Caetano, junto com o Chico Anísio. Esse disco clássico. Eu passei em Santa Rita, me deram um laço de fita pra eu botar no meu cansar. Repara mesmo, é meu cansar lindo. E segura a bola, menina, e mande a cadeira pra lá. E bande lá com seu dinheiro e mande fazer um cansar. Mastiga ele que não passa cansar coco, que eu tô pondo no pescoço e não pode balançar. Ele não paga, não bato, balaco, bato. Foi a Deus, foi um gato que pagou pra eu beber. Gosto do banco desse tal de tira. E quase pedra do gato que eu tô disposto pra comer. Foi um Deus, foi um barco que pagou pra eu beber. Gosto do gosto desse tal de tira gosto e guarda um pedaço pra mim que eu tô disposto pra comer. Aí porque tem muqueca, tem siri com muqueca de siri, e siri de muqueca e muquecas de siri. Bora passear com o Curumim. Você me dá vontade de ir ao fundo, agarrado em seus cabelos longos e escuros. Só você me dá vontade de ir ao fundo, agarrado em seus cabelos longos e escuros. Passo a passo nessa dança eu te conduzo. Gira, gira, gira, gira, mundo. Cai bem. ela, magnífica Rita Lee. E Roberto de Carvalho. De Borato. Não vou mais ficar.

couro de baque eu resolvo. De olho na pista, parem em contramão. Menino teimoso de ar e de fogo. Encruzilhada à frente não faz mal, não. Passei em Itapuã, vindo de Javan. Tecendo história pra encontrar você. Caminho, sou capitão de você, eu sou fã. A distância cega pro meu bem querer. Diga onde você quer que eu vá. Viva. Pronto pra me encontrar. Diga que eu sou seu bem querer. Pois tenho certeza de que eu. Diga aonde você quer que eu vá. Sou seu bem querer. Pois tenho certeza de que eu vim te ver. Gritar seu nome, fazer sinal na janela do seu AP. Pra ter seu nome e de carona fugir com você. Gritar seu nome, fazer sinal na janela do seu AP. Vim te ver. Vim te ver. Gritar seu nome, fazer sinal na janela do seu AP. Pra ter seu nome de carona, fugir com você. Gritar seu nome, fazer sinal na janela do seu AP. Vim te ver. Tiri para pandarandeira. Eu sou Maju. Chegando ao final, mais uma vez, Muqueca de Siri, pela Rádio Comunitária Campeche. No quarto do programa de hoje, ouvimos Curumim, Bora Passear, Márcia Castro, Crazy Pop Rock, Gilberto Gil, Rita Lee com Roberto de Carvalho, mixagem do Gui Borato, Xangê, Orquestra Jabaquara, Chapo Coco, Anitta, Bang, Maju, Vim Te Ver, 20 aí numérico. E no fundo estamos ouvindo a versão estendida para Frequently Boom Boom, de Gretchen. Com todos, uma excelente semana, paz, saúde, sorte, sorrisos, beijos, abraços, prazeres, orgasmos, fora Bolsonaro genocida e saudações rubro-negras. Oh. É parabéns pra Sinara, que amanhã completa 25 anos.